respeito de Beta por Dona Maria e a tradição que ela ajudou a criar, nossa artista tratou de agitar uma galera, hoje cada vez maior, para honrar o legado de Dona Maria. Eu sou Beta, sou moradora da Várzea e queria começar aqui falando, agradecendo. Eu acho que a gente tem que começar agradecendo. Primeiro a Dona Maria de Badeco, que eu tenho certeza que ela deve estar desfrutando muito esse encontro da gente, não é? Porque desde que eu descobri que existe um pastoril lá na rua que eu vivo, que é a Francisco Lacerda, e descobri que Dona Maria tinha uma filha, uma herdeira, comecei a cutucar Pretinha, que era para a gente retomar essa brincadeira de pastoril, que desde que eu cheguei por lá eu não tinha visto ainda, né? Então, e depois esse movimento foi somando muita gente, como Dinha, por exemplo, que ajudou muitíssimo a gente, é uma figura muito importante nesse processo, porque ela também já havia puxado pastoril na várzea com bichinhos de luz, pequenininhos. E aí, gente, na época foi bem difícil a gente juntar as meninas, porque, por incrível que pareça, o pastoril na época de Dona Maria era muito concorrido, né? Porque era uma brincadeira muito sadia, é uma brincadeira muito sadia, que tem como protagonismo a menina, o feminino, não é? E pela pureza e pela decência, o respeito à mulher. O pastoril é uma brincadeira de cunho religioso, mas que valoriza o feminino, né? Porque... Então foi difícil a gente montar esse pastoril no princípio, porque a maioria das meninas ou tinha uma determinada religião que não permitia que elas dançassem, as meninas da comunidade, né? Ou elas estavam muito movimentadas com essas músicas de massa, né? Porque então era difícil a gente conseguir menina para brincar numa brincadeira dessa que nem elas conheciam, né? Boa noite, meus senhores todos. Boa noite, senhoras também. Somos pastoras, pastorinhas belas, e alegremente vamos a Belém. Somos pastoras, pastorinhas belas, e alegremente vamos a Belém. Eu sou a mestra do cordão encarnado, o meu cordão o Senhor me dá. Eu peço palmas, peço vitória, e as minhas senhoras peço proteção. Boa noite, meus senhores todos. Boa noite, senhoras também. Somos pastores, pastorinhas belas, e alegremente vamos a Belém. Somos pastores, pastorinhas belas, e alegremente vamos a Por essa resistência que a gente faz essa loucura toda, sabe? Eu acho que, sinceramente, quando se juntou eu, Dinha e Dona Lourdes, eu disse, pronto, agora a gente formou um triângulo, não tem quem derruba essa pirâmide! E as origens do pastoril vêm na vida de Beta, assim como para muitas e muitas meninas que hoje cresceram ligadas às lembranças da mãe e desse ato de fazerem juntas a brincadeira do pastoril, através da costura, da produção dos enfeites e adereços, além dos ensaios de canto e dança. Eu sempre digo que a gente, não é? A gente é o que, com quem a gente convive, né? Então, quando eu vou falar de mim, eu primeiro falo dos meus pais, porque a gente herda muita coisa, né? Aí. Porque eles é que vão dar as primeiras luzes de vida pra gente, né? Então, minha mãe, ela casou muito nova, ela tinha 17 anos quando casou, porque naquela época as meninas casavam muito cedo, né? Ela era uma menina. E papai é uma pessoa muito silenciosa, não é? E, na verdade, eles fazem um casal muito apaixonadinho, sabe? Porque ainda hoje eles andam de mão dada e se cheiram, e tem aquele momentinho deles, né? Com todo o problema que todo relacionamento tem, né? Pelo amor de Deus. Mas eles estão aí, é uma referência de construção de casal muito interessante, né? Eu tive esse privilégio. E mamãe, embora ela não tenha estudado assim, para fazer nenhuma formatura, mas ela é muito talentosa. Na época ela dançava pastoril, na escola que ela estudava, escola pública, né? E aí ela sempre contou muitas histórias para a gente. Entre outras coisas, o pastoril, né? E aí isso foi ficando na memória da gente, né? Eles faziam mesmo as quermessas do pastoril justamente para colaborar com a igreja, né? Porque o pastoril surgiu com esse intuito também, né? De levantar um certo financiamento para ajudar com as coisas da igreja, né? E aí, na época, a escola participava dessas brincadeiras, onde ela morava, lá em Cajueiro. E aí, pronto. Aí, mamãe, quando a gente era menina, tudo pequena, a escolinha que a gente estudava, que era escola de bairro, também se fazia pastoril. Porque naquela época, que eu já nasci em 67, naquela época a gente tinha mais brincadeira de pastoril, né? Hoje é que está mais difícil, por conta dessa coisa de massa mesmo, sabe? Que impõe uma determinada cultura que não, muitas vezes nem é nossa, né? E vem comendo tudo, né? E aí você vai ficando como? Você vai ficando sem história. Porque o que constrói o ser humano é a sua história. É a sua história que vai dar a você um sustento e uma segurança para você seguir. Porque a vida, ela é linda, mas ela não é fácil, não é? E aí é preciso você saber quem você é, de onde você veio, né, para você seguir, porque com isso você vai. Então, mamãe botava a gente na escolinha de bairro e aí tinha pastoril. As mães é que decoravam as roupas, né? Ela, além das tarefas de casa, que nós éramos muitas filhas, nós somos cinco, ela ficava de noite, nas madrugadas, bordando a roupa da gente com areia prateada, que era uma areia prateada bem grossa, eu acho que era até tipo um espelhinho, sabe, que até cortava. Ela não deixava nem a gente mexer, porque ela era uma areia prateada bem danada, que a gente nem vê mais. Eu acho que tiraram do mercado, mas não tinha brilho mais lindo do que uma areia como essa, veja só. E aí mamãe fazia isso, ela juntava com papel, aquela coisinha que se perdia e guardava para o próximo ano. E aí ficou essa história do pastoril dentro de mim também. Quando descobri que existia um pastoril na rua que eu estou vivendo, na Vase agora, né? E que Dona Maria tinha falecido e que ela tinha uma filha, eu disse, ah, não, vou atrás dessa filha e a gente vai para esse pastoril na rua. E hoje, mais uma vez, pelo segundo ano, embora a gente esteja vivendo esse momento virtual, né? Mas a Várzea tem o pastoril das Meninas Encantadas e em homenagem à Dona Maria de Badé, que era uma senhorinha divina que fazia muitas manifestações culturais ali naquela rua, né? Inclusive ela era música também, tinha uma seresta. Quem sabe a gente não puxa uma seresta ano que vem também, vamos ver, né? Após o intervalo, vamos saber mais sobre o pastoril das Meninas Encantadas, um pouco sobre suas origens, sobre a história de Dona Maria de Badeco e sobre as crianças que hoje formam o pastoril. Continua com a gente que logo estamos de volta. A produção deste programa e o funcionamento da Rádio Comunitária Aconchego é feito inteiramente em software livre. Mas você sabe o que é e qual a importância de usar software livre? Software livre é o termo usado para programas ou aplicativos que podem ser usados, estudados, modificados e redistribuídos livremente. Na prática, a utilização de software livre reduz o troca-troca de aparelhos por se adaptarem melhor a equipamentos antigos. Faz com que os programas e aplicativos nos sirvam da maneira como acharmos melhor. O mesmo programa pode assumir diversas formas e sabores. Você é quem vai dizer o que quer e como quer. Software livre, em geral, são feitos e mantidos por comunidades dispostas a ajudar. Comunidades que estimulam a cooperação entre as pessoas. Como os códigos são abertos, cobrar pela instalação do programa ou aplicativo não é muito inteligente. São programas que, quando nos dispomos, estimulam o conhecimento e o estudo. Então, se você é jornalista, militante de direitos humanos, curiosa, dona de casa, artista, professora, radialista, estudante ou um pouquinho disso tudo, se aventure, mude seus hábitos digitais, experimente um universo de aprendizado baseado na cooperação e vamos libertar nossas máquinas. Para você que está chegando agora, o Histórias do Velho Oeste dessa semana fala sobre o pastoril das Meninas Encantadas, que desde 2019 voltou a acontecer no bairro da Várzea. Além da artista Beta Ferralck, que conversou com a gente no primeiro bloco, outra mulher foi crucial para o retorno do pastoril. Maria José de Araújo, também conhecida como Preta, filha de Dona Maria de Badeco. Viva o cordão encarnado! Viva o azul! Viva os pastoril das meninas encantadas em homenagem a Dona Maria de Badeco. Maria de Badeco, minha mãe, se chamava Maria das Dores de Araújo Santos, mas era muito conhecida como Maria de Badeco. Eu sou filha dela, me chamo Maria José de Araújo, conhecida como Preta. Então, tudo começou através já de coisas do passado, da minha mãe, de família. A tia dela fazia pastoril. No ano de 1977, minha mãe, com minha tia, começou a fazer o pastoril. Ela não tinha muitas condições na época, mas com força do pessoal, ela ia, tipo, digamos, um patrocínio, aí dava. Foi quando ela começou, fez o pastoril, ela mesmo quem fazia as roupas, ela mesmo quem fazia os efeitos, tudo era ela. Lapinha, tudo era ela que fazia. Então ela começava a ensaiar no mês de setembro. Quando era em novembro, ela fazia já com os músicos, porque a família era de tradição também, todos eram músicos. Aí ela não se preocupava com isso, ainda vinha amigos para também colaborar na parte musical. Pronto, aí quando era assim, no início de dezembro, dia 8, ela começava, ela gostava sempre de começar no dia 8 da Conceição, para homenagear também Nossa Senhora da Conceição. Aí dançava o mês de dezembro, principalmente Natal, Ano Novo. Quando era no mês de janeiro, que era o encerramento, aí tinha o tema da Lapinha. Quando caía dia de semana, ela sempre transferia para o sábado, porque ficava de meia-noite. Fazia tipo um cortejo com a Lapinha, as meninas, as pastoras. Quando terminava, aí começava ritmo de carnaval, porque a família era tudo música, aí já ficava lá na rua e até de manhã esse negócio. Maria José, a Preta, também fez parte do pastoril quando criança e lembra como eram os pastoris que sua mãe, Maria de Badeco, fazia no bairro da Várzea. Primeira vez, eu tinha 10 anos, dancei como cigana. Tinha muitas meninas que tinham raiva, porque minha mãe não escolhia boniteza, ela ia pela tonalidade. Se soubesse cantar, tivesse voz, ela colocava. Dona Lourdes mesmo, ela mesmo estava citando um dia desse, não foi, Beta? Que ficou com raiva da minha mãe e de mim, porque queria dançar e minha mãe, não tem vaga mais não. Era muito concorrido, né? Concorrido era, e quando assim, na Várzea nunca tinha nada. E quando ela começou a fazer, aí surgiu três. Aí era aquela disputa. No dia que ela colocava, aí também o pessoal botava. Aí ficava aquela disputa todinha. As meninas dos outros pastoril ficavam com raiva. Hoje em dia não fala nem comigo. Algumas que falam, mas tinha aquela disputa, aquela rivalidade. A gente fazia o quê? Na época do pastoril, a gente fazia uns lacinhos e minha tia organizava as pessoas do vermelho e tinha outra do azul. Aí começava a vender os lacinhos para ver qual cordão que ia ganhar. Minha mãe fazia umas urnas, uma urna do azul ou urna do vermelho. Aí ali o pessoal ia depositando dinheiro. No final de tudo, ela fazia, contava para ver. Aí era quando a gente ia saber o resultado, que quem tinha mais dinheiro do caso. Geralmente quem ganhava era o vermelho. No pastoril dela nunca ganhou o azul, só o vermelho. Tinha muita torcida do azul, mas o vermelho era quem mais. Mas mesmo assim, ela pegava no final de tudo, fazia a contagem, ver quanto tinha de apurado nas urnas. Aí ali ela pegava, dividia o dinheiro com as pastoras, dava as roupas, sandália, tudo que ela tinha já, para as meninas brincar o carnaval. Aí as meninas aproveitavam e já brincavam o carnaval com a roupa que era do pastoril. Comprava roupa, fazia faixa de rainha, coroa, tudo ela fazia. Aí ficava a mestra e a contramestra. No caso, a mestra rainha e a contramestra princesa, porque no caso o partido não tinha ganho. Mas depois de tudo virava festa no final. Com o pastoril e terminava, aí tinha o carnaval na rua. Que ela foi dando sequência ao pastoril, tudinho. Quando foi, ela ainda fez 3 anos em seguida. Aí parou porque não tinha condições, problema também de saúde. O último que ela fez foi no ano 2006. Mesmo assim, ela já estava meio adoentada, se internou, mas quando saiu, aí ela continuou. Fez o pastoril e foi muito bonito. Uma borboleta pequenina e feiticeira, ando no meio das flores procurando quem me queira. Ai. Hoje sendo remontado por Beta, coreografado também por Dinha e com as costuras de Dona Lourdes, o pastoril das Meninas Encantadas vai ganhando uma força coletiva cada vez maior. Pelo segundo ano consecutivo, mesmo no contexto da pandemia e tomando todos os cuidados possíveis, o pastoril vai reconstruindo sua história, mesmo que através do audiovisual e dos encontros online, como foi agora em 2020. Veja só, a gente começou com essa brincadeira, não é? Fez a pirâmide entre eu, Dinha e Dona Lourdes, e de repente quantas pessoas estão somadas, não é? Tem a Elisângela também, minha irmã, que deu uma força muito linda. Hoje foi ela quem construiu a lapinha e o arco. Depois tem minha mãe, Laureci, que toda vez que ela fala no pastoril, ela chora. Porque eu só me meti também nessa loucura de pastoril, minha gente, porque me lembro de mamãe botando areia prateada na beira da saia da gente, enfeitando a roupa da gente para dançar pastoril. Então, nós somos 5 irmãs. Hoje a Elisângela me ajudou muitíssimo com essa história dos acessórios. O ano passado a gente teve a colaboração muito importante de Tina Batista também, que é uma parceira nossa. Depois tivemos Renata, que é uma das mães que assumiu um volume imenso de trabalho com essas tiaras, porque todos os pais e as mães e os vizinhos e os amigos nos ajudaram a fazer tudo isso, gente. Aqui tem a mãozinha e a energia de cada um de nós. E além de tudo isso, por trás dos bastidores, bem bastidores, nenhuma pessoa para incentivar mais as coisas que eu me meto do que seja. Porque se não fosse ele, o namorado, eu tampouco também conseguiria fazer isso. Agitar esse povo todinho para a gente fazer um bocado de coisa. Veja só, que coisa incrível É isso. Porque vai, a teia vai... É isso. Ninguém faz nada assim, sozinho, não é? A vida da gente é construção e a coisa mais linda do mundo não são os objetos, não. São os encontros. Porque a gente pode, não é, desfrutar, se emocionar, chorar, rir, cantar e se ajudar. Como canta a música da menina essa, a música da camponesa, né? De tão longe, com a linda camponesa, nós viemos. De tão longe, com a linda camponesa, por entre flores e rosas, é que se vence a pobreza. Por entre flores e rosas, é que se vence a pobreza. Pastorinhas, venham todos. E foi uma emoção muito grande, sabe, Beta? E saber que minha mãe foi embora, mas deixou um legado, né? Assim, eu não sei nem como... Eu sei dizer a você que era uma coisa que ela sempre queria, gostava muito de fazer. Não tinha condições, mas ela saía pedindo a um, pedindo a outro. Recebia, era aposentada, aí virava aquela parte para fazer o pastorinho. Era lanche, todos os ensaios que tinha ela, lanche. Entendeu? Os músicos, ela não pagava porque era da família, mas quando vinha assim de fora, ela sempre dava um agrado, apesar que eles nem queriam, mas ela não, fez sacrifício, veio de longe. E assim, eu fiquei muito emocionada, né, em saber que minha mãe pôde ressurgir, né, o pastoril através de você, né. Viva o cordão encarnado! Viva! Viva o cordão azul! Viva! Viva o pastoril das meninas encantadas em homenagem a Dona Maria de Badeco! Viva! Minha mãe! Minha véia! Que Deus bote ela em bom lugar! Tá bom? Entre o cordão azul e o cordão encarnado, e em memória a Dona Maria do Badeco, o programa Histórias do Velho Oeste desta semana fica por aqui. Agradecemos muito ao pastoril das Meninas Encantadas e ao legado construído por Dona Maria. Obrigada também a Maria José, a Preta, por trazer aqui as lembranças de sua mãe. E ao trabalho de Beta, Dinho e Dona Lourdes, que botam de volta na rua uma tradição cultural dessas que a gente tanto se orgulha, pois constroem a história dessa cidade e das pessoas que nela vivem. Se você perdeu algum de nossos programas, vem conferir essas e outras histórias do Velho Oeste no blog da Aconchego. radioaconchego.milharal.org. E toda semana, pelas ondas do rádio, uma nova história. Anota aí os horários também. Sábado, 1h30 da tarde, na Freicaneca, 101.5 FM. E domingo, ao meio-dia, na Rádio Comunitária Aconchego, direto da própria Zona Oeste. Na Aconchego, temos também reprise nas quartas, às 5 da tarde. Gostou do programa? Tem uma história da Zona Oeste para contar? Entre em contato com a gente através do número 99721-5409. O programa Histórias do Velho Oeste é uma produção coletiva da Rádio Comunitária Aconchego. Os integrantes da equipe são Alessandro Andrade, Diego Rodrigues, Gus Cabreira, Márcia Rezende, Priscila Oliveira e Saci Pererê.